Podcast Novo Tempo. A música na Bíblia, com o pastor Ezequiel Gomes. Nós cristãos consideramos a Bíblia como a palavra de Deus em linguagem humana. E como tal, consideramos a Bíblia como a verdade. João 17, verso 17. O salmista, louvando a Deus, descreve a fé da igreja quando canta: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. As tuas palavras são em tudo verdade. Salmo 119, versos 105 e 160. A Bíblia é a ferramenta através da qual a igreja pode cumprir a ordem do Senhor em provar os espíritos se procedem de Deus. 1 João 4, verso 1. Assim, é pela Bíblia que a igreja avalia todos os ensinamentos e práticas espirituais, comparando cada questão a ela apresentada pelo fundamento da Escritura Sagrada. E não é diferente no caso da música. Tomando a tradução Almeida Revista e Atualizada, segunda edição, encontramos somente 10 vezes a palavra música no texto bíblico. Esses textos são os seguintes: Juízes 5, verso 11, 1 Samuel 18, verso 6, 1 Crônicas 16, verso 42, Eclesiastes 12, verso 4, Isaías 51, verso 3, Daniel 3, versos 5, 7 e 10, e Daniel 6, verso 18, além de Lucas 10, verso 25. Entretanto, ao buscarmos os termos originais e traduzidos como música nessas passagens, já começamos a adentrar em questões mais profundas. Vamos analisar cada um desses versos especificamente e individualmente. Juízes 5, verso 11, a Bíblia nos diz assim: A música dos distribuidores de água, lá entre os canais dos rebanhos. Falai dos atos de justiça do Senhor, das justiças a prol de suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor pôde descer ao seu lar. O termo traduzido como música em Juízes 5, verso 11, é encontrado traduzido de várias outras maneiras no texto bíblico. Por exemplo, em Salmo 44, verso 16, esse termo foi traduzido como gritos. Em Salmo 55, verso 3, como clamor. No Salmo 102, verso 5, como gemer. Em Isaías 24, verso 18, como voz. Em Isaías 33, verso 3, como ruído de tumulto. Em Jeremias 49, verso 21, como estrondo. Em Ezequiel 19, verso 7, como rugido. Em Ezequiel 31, verso 16, como som. Por essas traduções, vemos que, em Juízes 5, verso 11, a palavra música é uma expressão que denota, preferivelmente, o som emitido pelos distribuidores de água e não define nenhuma característica musical específica. Vamos analisar agora 1 Samuel 18, verso 6, onde a Bíblia diz assim: Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. Nesse texto, o foco está em afirmar que as mulheres saudaram Saul com instrumentos de música. Mais uma vez aqui, não se descreve as características musicais das canções cantadas por tais mulheres. Vamos analisar agora 1 Crônicas 16, verso 42. Nesse texto, a Bíblia diz assim: Com eles, pois, estavam Emã e Jedutum, que faziam ressoar trombetas e címbalos e instrumentos de música de Deus. Os filhos de Jedutum eram porteiros. A palavra traduzida como música em 1 Crônicas 16, 42 pode ser encontrada na Bíblia em outras passagens, e ali ela é traduzida como cântico Juízes 5, verso 12. Também em muitos salmos na expressão cântico de romagem. Canto em 1 Crônicas 6, verso 16. Ou canção, Eclesiastes 7, verso 5. Essa palavra é mais técnica para falar a respeito de música, mas ainda assim não define as características musicais da mesma. Vamos analisar agora Eclesiastes 12, verso 4, onde a Bíblia diz assim: E os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem. No dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Nesse texto, a palavra traduzida como música também pode ser encontrada traduzida como instrumentos músicos em 2 Crônicas 23, 13 ou cântico em Isaías 26, verso 1. Mais uma vez, o termo não é definido musicalmente. Vamos analisar agora Isaías 51, verso 3. Nesse texto, a Bíblia diz assim: Porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará o seu deserto como Éden e a sua solidão como jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela, ações de graças e som de música. O termo música em Isaías 51, verso 3 também pode significar salmodiar ao som de tambor, harpa e saltério, conforme o Salmo 81, verso 2. Também pode significar canto em Salmo 98, verso 5 e cantar louvores em Salmo 147, verso 1. Aqui já temos uma descrição de uma música que pode ser vocal ou instrumental, ao som de tambor, harpa e saltério. Mas ainda assim faltam descrições musicais da forma como esse canto ou esses instrumentos eram tocados em sentido técnico. Vamos ler agora Daniel capítulo 3, versos 5, 7 e 10. Nesses textos lemos assim: No momento em que ouvires o som da trombeta, da pífara, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Os versos 7 e 10 mais ou menos repetem a mesma frase. A palavra música traduzida nesses textos é usada somente nesse capítulo de Daniel, que foi escrito em aramaico. E tampouco descreve o estilo musical propriamente dito da música executada na planície de Dura, em Babilônia. Leremos agora Daniel 6, verso 18, onde a Bíblia diz assim: Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e dele fugiu o sono. Nesse texto, a palavra música é única e não ocorre em nenhum outro momento do texto bíblico. Vamos passar agora do Antigo Testamento para o Novo Testamento. E é interessante notar que a palavra música no Novo Testamento só ocorre uma única vez em Lucas 15, verso 25, no contexto da parábola do filho pródigo, onde lemos: Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Nessa passagem, se diz que tal música era acompanhada por danças, mas não se descreve as características musicais de tal música. Portanto, uma análise de todas as passagens bíblicas citadas nesse estudo demonstram que a ideia da música está presente na Bíblia, mas não é definida em termos musicais. Nada é dito sobre melodia, ritmo, harmonia, dinâmica, andamento, tonalidade ou nada desse gênero. Só podemos imaginar como as músicas ali descritas soariam aos nossos ouvidos nos tempos de hoje, mas não podemos ter certeza. Essas realidades já devem nos fazer ter cautela ao interpretarmos e aplicarmos as questões musicais dentro da igreja em nossos dias. Acusações de que uma música é mundana e desagrada a Deus, bem como aclamações de que outra música é espiritual e agrada ao Senhor, no fim das contas, podem refletir meramente opiniões de seres humanos falíveis e não encontram fundamento na palavra de Deus. Entretanto, nossa investigação está longe de estar terminada. Além do termo música em si, a Bíblia usa várias outras palavras para se referir ao louvor e à música. Será que nessas outras passagens não encontraremos os padrões para diferenciarmos as músicas que Deus aprova daquelas que desagradam ao Senhor? Essa será a tarefa do nosso próximo podcast: buscar na Bíblia elementos musicais mais palpáveis e claros, a fim de fundamentarmos nossa experiência de louvor e adoração ao grande e infinito Deus através da música. Fiquem com Deus e até a próxima. Podcast Novo Tempo, com o pastor Ezequiel Gomes.